agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o turismo de Foz do Iguaçu busca há tempos opções para diversificar a oferta de atrativos e aumentar a permanência do visitante na cidade, ampliando também a circulação monetária na economia através de mais diárias de hotéis, mais refeições, mais utilização de transportes e mais compras no comércio local. Projetos mirabolantes neste processo não faltaram. Entretanto, uma opção mais do que óbvia de valorização da história e da cultura local, a criação de um museu, permaneceu emperrada até mesmo durante as discussões sobre o centenário de emancipação do município, em inexplicável miopia, ou sabe-se lá como se deve denominar, a ausência de um local que não apenas seja turístico, mas principalmente foque no resgate no iguaçuense, pelo interesse ali em torno do passado, interesse no presente e também para pensar o futuro do município de Foz. Na última quinta-feira, no entanto, na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, foi realizada a primeira reunião para a implantação de um museu na área central da cidade, especificamente no prédio onde funcionava a Câmara Municipal e onde funcionou também a Secretaria Municipal de Turismo. O grupo de trabalho é coordenado pelo secretário de Gestão Estratégica e Projetos, Rodrigo Becker, e vai contar com a participação de entidades públicas e privadas, entre elas as universidades e faculdades instaladas no município. A criação de um museu municipal no chamado Marco Zero de Foz do Iguaçu pode ser o ponto de partida também para a valorização e inclusão da área central da cidade no roteiro turístico trinacional, lembrando que num raio ali de 200 metros do prédio escolhido para o futuro museu, estão prédios históricos como a Igreja São João Batista, a Casa Paroquial, Prefeitura, o Antigo Fórum, hoje Fundação Cultural, Hotel Cassino, Quartel da Marinha, prédio do atual Ministério do Trabalho, Colégio Bartolomeu Mitre, enfim, uma série de construções que, mesmo que não tenham sido preservadas com o devido cuidado ao longo do tempo, representam o coração da centenária Foz do Iguaçu. A criação de um roteiro a pé, combinado com a visita ao museu, pode representar uma opção para um período manhã ou tarde, além de gerar novas oportunidades de negócios. Demorou, na verdade, para que algo começasse a ser feito. Esperamos agora que o projeto de um museu histórico municipal para Foz do Iguaçu efetivamente possa sair do papel. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também interaja através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 9 de agosto de 2014. Bom dia! Obras dos Centros de Atendimento ao Turista no centro e na Avenida das Cataratas avançam em Foz do Iguaçu. Corredores turísticos de Foz recebem ações de paisagismo no Trevo da Argentina, inclusive um letreiro de flores dará as boas-vindas aos argentinos. Travel Mart Latino América será realizada pela segunda vez na Terra das Cataratas. Luau das Cataratas acontece na noite deste sábado com homenagem especial aos pais. Parque das Aves recebe novos exemplares de araras de várias espécies. 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Bom, 11 horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante na área central aqui da cidade, estamos aí na casa dos 23 graus, umidade relativa do ar de 83%, ventos a 8 km por hora. E a previsão do tempo para hoje aqui em Foz do Iguaçu indica predomínio aí de sol entre nuvens. No período da noite devemos ter aumento da nebulosidade. As temperaturas de qualquer forma não ultrapassam a máxima de 28 graus prevista para o dia de hoje. Ventos com velocidade a 21 a 28 km por hora, de 21 a 28, principalmente na direção nordeste, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Para amanhã, domingo, dia dos pais, devemos ter sol entre nuvens, inclusive muitas nuvens em vários períodos do dia, temperatura mínima de 15, máxima de 28 graus. Segunda-feira, sol entre poucas nuvens, temperaturas entre 15 e 28, mas ventos que podem chegar a 43 km por hora. Para terça-feira, que existe previsão de pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde, e os ventos podem chegar a 50 km por hora. Em todos os próximos 5 dias, a temperatura, segundo o CIMEPAR, não desce dos 12 graus, não baixa de 12 graus aqui na fronteira. Aeroportos da região trinacional neste momento estão abertos para pousos e decolagens, à exceção do aeroporto de Foz do Iguaçu, que permanece fechado até meio-dia devido às obras programadas pela Infraero ali no local. Na BR-277, o pico de movimentação em direção a Foz já passou. Não temos mais todo aquele fluxo que foi visto no início da manhã, especialmente aí moradores da região vindo em direção ao comércio do Paraguai. Neste momento, a circulação de veículos nos trevos aqui de Foz do Iguaçu. No trevo da Avenida Costa e Silva, temos fila para quem vai pegar a Costa e Silva em direção ao centro. Trevo do Charrua, pequenas filas ali na passagem da rotatória. Trevo da Avenida Paraná reduz a velocidade ao se aproximar dali. Trecho em obras, respeite a sinalização. Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Na chegada ali à ponte, você vai encontrar fila, cerca de 800 metros de lentidão até a aduana brasileira. E quem está voltando já do Paraguai neste momento, também registro de fila. Para vir do Paraguai em direção a Foz, a fila já está bastante grande. O motorista tenha paciência ao fazer este trajeto. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, por ali, no fechamento desta semana, que teve inclusive manifestação dos aduaneiros argentinos, agora na manhã de sábado, o funcionamento das instituições ali acontece de maneira normal. Entretanto, há filas na passagem pela aduana de Porto Iguaçu, até em função aí da grande quantidade de visitantes nesta manhã aqui na fronteira. Motorista, prepare-se para encontrar lentidão ali na entrada do território argentino e, se possível, já esteja com os documentos em mãos até para agilizar este procedimento de passagem. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 300 mil litros de água por segundo, vazão considerada normal para esta época do ano. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos e, como mencionamos na abertura do programa de hoje, a Prefeitura de Foz do Iguaçu deu início ao projeto para transformar o prédio da antiga Câmara Municipal na Praça Getúlio Vargas, Marco Zero de Foz do Iguaçu, em um museu para retratar a história do município, que completou agora no mês de junho seu primeiro centenário. Outra novidade com relação à Praça Getúlio Vargas é a construção de um centro de atendimento ao turista com recursos federais e estaduais. Nesta semana, eu conversei com o Lourenço Kirten, analista de projetos turísticos da Secretaria Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, que deu detalhes sobre como serão os dois centros cujas obras já estão em estágio avançado aqui na terra das cataratas. O município de Foz do Iguaçu, em parceria com o Ministério do Turismo e o Governo do Estado do Paraná, está edificando um centro de atendimento ao turista na Praça Getúlio Vargas. E o outro centro de atendimento ao turista está sendo construído na Avenida das Cataratas? São duas unidades? São duas unidades. Esta segunda unidade da Avenida das Cataratas é justamente para substituir um posto de informações que nós já temos naquela localidade, só que com melhor estrutura, melhor qualidade para o funcionário e também para o visitante de nossa cidade. É um projeto bastante grande, pelo que eu observo aqui. Esse centro de atendimento ao turista, ele acaba sendo uma estrutura mais ampla do que um simples posto. Serão várias funcionalidades à disposição do visitante aqui de Foz? É um dos diferenciais desse recurso do Ministério do Turismo, é justamente isso, não ser apenas um posto de informações, mas ele vai ter ali uma estrutura bem mais ampliada para o atendimento ao turista. Nós temos ali uma sala de exposição, que é obrigatório, um painel eletrônico de informações turísticas para o turista possa usar ele mesmo, com tela touch, né? E isso são critérios que o Ministério do Turismo estabeleceu como pré-requisito. Além, é claro, de toda aquela estrutura da obra que hoje é necessária, acessibilidade para deficiente, rampa, banheiros, né? Todos eles instalados, tanto os banheiros nós temos para o usuário normal e também masculino e feminino para os portadores de necessidades especiais. E a gente observa também várias questões relacionadas ao atendimento turístico aqui em Foz do Iguaçu, porque eu até comentava com você aqui fora do ar que essa escolha de construção de um posto turístico ali num desses centros de atendimento na Praça Getúlio Vargas, ela, na minha visão, pelo menos, é bastante acertada, porque ali, historicamente, foi, né, um local de informações turísticas ali, onde era a antiga Câmara, enfim, muitos materiais estrangeiros, inclusive guias, apontam ali como um centro de informação turística, e é uma área que vocês detectaram que estava carente com relação a esta questão da informação turística aqui em Foz? Perfeito. Durante mais de 20 anos, nós tivemos naquela localidade um centro de atendimento, um posto de informações turísticas, né? Posto de atendimento ao turista, né? Antigamente com a Fostur, que era a Casa do Ingresso, e depois com a Secretaria de Turismo, um posto de informações. E a gente tem acompanhado ali o pessoal que trabalha na região, na procuradoria, na prefeitura mesmo, na fundação cultural e até na banca de revista, é um pessoal que tem sido muito utilizado para buscar informações, justamente porque durante todo esse período sempre foi indicado ali como um local de informações turísticas. Então nós estamos resgatando isso, lembrando que o centro de atendimento ao turista, eles são utilizados justamente por aquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo, né? Não vêm por uma viagem organizada por agência. Então, é o pessoal que vem de carro, que vem de transporte coletivo. Então, eles usam muito o centro da cidade. A existência de pousadas naquela região ali também faz com que eles circulam por ali e busquem essa informação turística. Tem que falar que também é um ponto histórico aqui de Foz do Iguaçu, né? Embora a gente não tenha preservado muito a história da nossa cidade nesses 100 anos, temos ali prédio da prefeitura, a antiga igreja matriz, enfim. É um ponto que, para esse turista que vem sozinho, que faz realmente esses trajetos a pé, utiliza transporte coletivo, é um ponto até central da nossa cidade com relação à prática do turismo, né? Um ponto de destaque, que nem você falou, nós temos ali também, né, o antigo Hotel Cassino naquela região, nós temos a Marinha, nós temos a própria Fundação Cultural, que é um prédio antigo, o próprio prédio onde está hoje a Procuradoria, né, a antiga Câmara de Vereadores, é um prédio histórico da cidade, né? Então, realmente, o turista acaba circulando para ter o Banco do Brasil, que é utilizado por esses viajantes para fazer o câmbio. Então, é um local de muita circulação do turista, que é o foco do posto de informações e agora do centro de atendimento ao turista. E a gente observa que os trabalhos estão avançando ali de maneira considerável, inclusive nos dois centros, né? Tanto no que está sendo construído ali na Praça Getúlio Vargas, como também naquele que está sendo construído na Avenida das Cataratas. A previsão de entrega, aproximadamente, vocês estão trabalhando com quanto tempo que vai demorar ainda para ficar pronto? O contrato do governo do estado com a construtora, que venceu o processo licitatório, é de 5 meses de obra, né? Nós iniciamos aí em julho e a previsão é que final de outubro, início de novembro, aí, as obras já estejam concluídas, já aproveitando para atendimento das férias de final de ano, né? Dezembro, janeiro, que esperamos que tenha um elevado número de visitantes em Foz do Iguaçu. Que é uma época que realmente aumenta bastante a procura. E essa estrutura que está sendo erguida ali na Avenida das Cataratas terá também um espaço ali para estacionamento, para quem está se deslocando de carro em direção às Cataratas do Iguaçu? Sim, nós já temos uma área de estacionamento e para o centro de atendimento foi disponibilizada uma área ali de 5-6 vagas exclusiva para quem for procurar as informações turísticas. Com essa estrutura ampliada que será feita aí com estes centros de atendimento ao turista, também o Teletour, o serviço de atendimento ao turista por telefone, deve mudar de local? Deve. A gente previsão da Secretaria de Turismo é que ele venha, saia da sede hoje, que é na, praça, na Avenida das Cataratas, e passe junto ao centro de atendimento na Praça Getúlio Vargas, porque é justamente onde o turista fica até mais tarde, busca informações turísticas até mais tarde. Então, para nós, operacionalmente, vai ser melhor colocarmos junto ao centro de atendimento ao turista da Praça Getúlio Vargas. Você disse que há nesses projetos do centro de atendimento ao turista até um espaço para exposição, né, com relação a materiais aqui da cidade. Está sendo planejado algo até com relação à história aqui do nosso município, aproveitando esse gancho do centenário? Exato. A primeira exposição que nós pretendemos realizar assim que seja inaugurado é a exposição dos pioneiros de Foz do Iguaçu, né, que já foi realizado em outros locais, e também da história, né, com as fotos antigas que foi realizada junto com a Casa do Centenário, né, as comemorações. Então nós queremos partir aí já em cada centro novo desse, colocar uma dessas exposições. Nós temos duas exposições, dividiríamos uma em cada uma delas para ficar a princípio já por um período maior, né, que hoje estão dentro da sede da Secretaria de Turismo, nós colocaríamos uma em cada centro de atendimento ao turista desse. Agora, a destinação de recursos para a construção desses centros aqui em Foz do Iguaçu são recursos principalmente oriundos do Ministério do Turismo. Isso tem, de alguma forma, alguma relação também com a questão da Copa do Mundo, uma das espécies de legado da Copa no que se refere à estrutura turística? Para todo o estado do Paraná, esse foi considerado um dos legados, dos maiores legados da Copa do Mundo. São recursos oriundos da Copa. Em Curitiba estão sendo utilizados na mobilidade urbana, né? Então a melhora, e em Foz do Iguaçu foram utilizados para a construção de centro de atendimento ao turista. Vale ressaltar que esse recurso veio para o estado justamente em questão da Copa, mas foi uma ação, né? Foi um levantamento, um estudo que a Secretaria de Turismo conseguiu, verificou a existência desse recurso e atuou junto ao governo do estado para que essa liberação ocorresse, né? E junto com isso também há uma contrapartida do município que fez, né, toda a parte de topografia, também o estudo da área onde ia ser colocado esse centro, ficou por custa da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. No domingo pela manhã, essa região ali, a região da Praça Getúlio Vargas, Praça da Paz, terceira pista da JK, ela é bastante frequentada por moradores e também visitantes, já que acontece uma feirinha ali no local. Esse centro de atendimento ao turista, a previsão de que ele esteja disponível também no domingo para informar, enfim, a própria estrutura ali à disposição da população? Sim. O município de Foz do Iguaçu disponibiliza hoje 4 postos de informações turísticas. Nós vamos manter posteriormente 3 postos de informações e 2 centros de atendimento. E todo o sistema de informações turísticas, ele funciona 365 dias por ano, né? Naquele local, ele vai funcionar de segunda a segunda, né? E como nós teremos o Teletour, também ele vai operar das 7 da manhã às 11 da noite, né? Podendo facilitar ali a busca de informações. Como você disse, né? Aquele turista ou aquele morador que venha fazer a sua visita à feira, pode também utilizar do sistema de informações ali. Conversei aqui na CBN com o Lourenço Kirten, ele que é analista técnico de projetos turísticos na Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu. Lourenço, muito obrigado por essa participação na Rádio Que Toca Notícia. Nós agradecemos, né? Eu gostaria também de aproveitar aqui para informar a população que o atendimento ao turista pode ser feito também pela própria população local. O pessoal fala, mas é difícil, né? A gente não tem as informações. Então, oriente, quando houver necessidade, se for procurado por um turista, sempre oriente a procurar o nosso Teletour, que é o 0800 45 1516, das 7 da manhã às 11 da noite. E vamos repetir o número aqui, porque muitas vezes as pessoas até têm a vontade de ajudar, mas não sabe como, né? O telefone é o 0800 45 1516. Com ligação completamente gratuita, né? Ligação gratuita, o custo dessa ligação é bancado pelo município de Foz do Iguaçu e também, né, isso é um trabalho que a gente ajuda muito na hora da tradução, porque esses funcionários que atuam nesse centro de atendimento, nos postos de informações, eles são funcionários contratados já especificamente bilíngues com conhecimento da língua inglesa, né? Então ajuda não só a comunidade, mas muito serviço do pessoal do táxi, que quando não consegue se comunicar com o turista, acaba utilizando esse sistema como intérprete. E também aqui, até aquele pedido da população aí com relação a receber bem o turista, né? Afinal de contas, a gente até conferiu na Copa do Mundo aí que um dos pontos que os estrangeiros destacaram bastante no Brasil foi a questão da hospitalidade. Então fica aquela recomendação também para que se procure receber bem esse visitante que está aqui na nossa cidade, né? Isso é necessário. O turista bem recebido é aquele turista que fala bem da nossa cidade, que orienta outros turistas a nos procurar, e a nossa economia local aqui é baseada no turismo. Então, isso mesmo, vamos tratar bem, vamos receber bem. Sempre quando tiver uma dúvida, procurar, buscar a Secretaria de Turismo para orientar, o nosso 0800 que nós comentamos aqui, e nós estamos à disposição para toda a comunidade aí que queira conhecer os nossos projetos, os nossos trabalhos, na sede da Secretaria de Turismo, na Avenida das Cataratas. Palavras de Lourenço Kirten, analista de projetos turísticos da Secretaria Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, sobre os dois centros de atendimento ao turista em construção na cidade. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. E o Museu de Cera de Foz do Iguaçu acaba de ganhar mais 7 estátuas que retratam personagens do cinema, futebol e também celebridades mundiais. São estátuas que farão parte do acervo permanente do maior museu do gênero aqui no continente da América do Sul e que é uma das mais novas atrações turísticas da cidade. Entre as novas estátuas estão o jogador Messi e também o argentino Ernesto Che Guevara. As estátuas dos dois argentinos ampliam a diversidade no museu, que já conta com outras estátuas argentinas, como é o caso do Papa Francisco e também do automobilista Juan Manuel Fangio. Recentemente, o museu recebeu as estátuas do cantor Fred Mercury, do customizador de motos Paul Senior e também de personagens como Zorro, Mulher Gata e várias outras atrações do cinema. Museu de Cera, que fica ali na Avenida das Cataratas, região do Remanso Grande, tem também anexo o Vale dos Dinossauros. 11 horas e 28 minutos e a Embratur, que é responsável pela divulgação do turismo brasileiro, realizou uma promoção cultural antes da Copa do Mundo, tendo como foco a Europa. E nesta promoção cultural, os participantes tinham que acertar ali imagens exibidas no site mostrando atrativos brasileiros. Quem tivesse as melhores pontuações concorriam a uma viagem para o Brasil. E o visitante poderia escolher entre uma viagem para Bonito, para Brotas, para o Pantanal, para a Amazônia ou então as Cataratas do Iguaçu. Claro que quem ganhou escolheu as Cataratas do Iguaçu, o espanhol Marcos Aran Calvo, que conseguiu então ser o vencedor desta promoção e entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro virá aqui à cidade para conhecer atrativos como as Cataratas, o Parque das Aves, o Parque Nacional e também toda a diversidade da Tríplice Fronteira. E as pequenas atitudes sustentáveis são destaque de um outro concurso que premiará com viagem aqui para Foz do Iguaçu, um concurso de curtas promovido pelo WWF Brasil, uma entidade ambiental. O concurso chama-se Curteco, junção aí de curta com ecológico. Informações podem ser obtidas no site curteco.com.br. Os vídeos podem ser enviados até o dia 10 e a lista dos 5 ganhadores será divulgada no dia 18 através do site. Vamos a um rápido intervalo aqui na programação da CBN. Repórter CBN Rede Nacional chegando. Na volta, CBN Turismo continua até meio-dia aqui na rádio que toca notícia. 11 horas 30 minutos. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 35 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento, estamos aí com os termômetros apontando 24 graus na área central de Foz do Iguaçu. Umidade relativa do ar de 73%. E ventos a 10 km por hora. Foz do Iguaçu será a sede mais uma vez de um dos maiores eventos de turismo no continente e também no mundo. É a Travel Mart Latinoamérica, que terá Foz do Iguaçu como sede pela segunda vez no ano de 2016. O presidente do Iguaçu Convention e Visitors Bureau, Fernando Martim, confirmou a captação do evento aqui para a cidade. Lembrando que Foz do Iguaçu recebeu a edição da Travel Mart em 2004. E é a única cidade do interior do Brasil a sediar este evento, que aqui pelo país já passou por Salvador, Manaus, Fortaleza e Florianópolis. Neste ano, a feira será realizada em setembro no município de Salta, na Argentina. No ano que vem, 2015, será na capital da Guatemala, lá na América Central. E o Destino Iguaçu vai participar do Encontro Nacional das Agências de Viagem, promovido pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região, a Feira Avirp, nos dias 15 e 16 de agosto, lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Evento que foi criado em 1997 e tem um público estimado de 5 mil visitantes, entre agentes de viagem, imprensa, executivos, empresários do trade e também autoridades. Na manhã da última quinta-feira, os representantes das empresas co-expositoras se reuniram na sede da Secretaria Municipal de Turismo para a montagem de kits e também para definir detalhes da participação de Foz do Iguaçu nesta feira. Destino Iguaçu, que estará presente no evento de forma integrada dentro da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo, em Ribeirão Preto, que é um dos polos mais importantes nos setores de turismo emissivo atualmente no interior do estado de São Paulo. O viveiro das araras no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, que já conta com 114 exemplares, recebeu na última semana mais 40 aves deste tipo. Parte dos pássaros veio de um criadouro comercial do Rio Grande do Sul. E durante participação no programa CBN Foz, edição da tarde, a veterinária Yara Barros, que é diretora técnica do Parque das Aves, disse que após passar por um período de quarentena, a maioria das araras já foi solta no viveiro, que com 60 metros de comprimento, 15 metros de largura e 12 metros de altura, é um dos maiores do mundo. Ela conversou com Cristina Pinheiro, acompanhe. O Parque das Aves aí agora em festa, né? Com mais essas 36 araras aí chegando para aumentar o acervo. É, na verdade já chegaram mais, né? A gente tem no parque mais ou menos 1.100 animais e a gente recebeu nesses dias 40 araras, na verdade. Chegaram 30, depois chegaram mais 10, de um criadouro no Rio Grande do Sul, que estava mantendo as aves e não tinha mais interesse em continuar. E perguntou se a gente podia receber, e nós decidimos receber. Como a gente construiu um grande viveiro, né, ótimo para voo de araras. Então, só de araras hoje são 114 partes dessa espécie, né? É, na verdade, a gente tem várias espécies de araras, né? Certo. A gente tem isso, são mais de 100 araras de várias espécies, pelo menos 5 espécies. Total, são mais de 20 espécies, né? Esse inverno foi bem atípico, né, doutor Yara? Foram pouquíssimos dias aí de bastante frio, então os animais não sofreram tanto, né, com a temperatura. Vocês que costumam sempre ter um tratamento especial para os pássaros, né, na época de inverno e também no verão. Esse inverno, pelo menos, as aves aí não sofreram tanto. Sim, inverno mais brando e poucos dias, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre toma os cuidados, porque tem os animais que são mais sensíveis, como ararajubas, que são da região amazônica mais quente, como os sucuris, né, que são cobras que vivem basicamente dentro da água, então a gente tem que manter a água sempre aquecida. Mesmo tendo poucos dias do frio, a gente não relaxa com cuidado. O que a gente gosta sempre de ressaltar, né, doutora Yara, que o recinto aí onde ficam, né, esses veiros, onde ficam, eles são construídos de forma assim, praticamente artesanal para reproduzir mesmo, né, o habitat natural, né, dessas espécies. Sim, a gente tem a nossa própria equipe que constrói os recintos, né, para não usar maquinário, não perturbar muito. Eles são realmente construídos de forma artesanal, no meio da mata, a gente inclui as árvores no recinto, dá um jeitinho de circundar a árvore, a gente não derruba a árvore para construção e tenta sempre recriar um ambiente natural da espécie, no meio da mata. E o que é interessante também, eu me sinto assim muito, às vezes que eu consigo um tempo para visitar aí, que eu acho muito interessante, que a gente pode ver bem de perto, né? A gente pode entrar no viveiro e ter contato direto, né, com essas araras, né? Sim, esse conceito, o Parque das Aves foi um dos primeiros que trouxe para o Brasil, agora já está mais difundido, que é o chamado viveiro de imersão. Você pode entrar e ter um contato direto com as aves sem a barreira da tela. Então isso propicia um maior impacto, um maior encantamento, né? Mais bacana para o visitante. E é bacana para o animal também, porque como os recintos são amplos, se o animal não quiser ficar perto do visitante, ele só voa para cima e está protegido. As aves já são bem acostumadas com o pessoal, com os visitantes, a gente estende o braço, né? As aves já vêm, né? Proporcionando um espetáculo muito lindo mesmo e encantando os turistas, né, que passam por aí, doutora Yara. Passa só pra gente, até para incentivar o pessoal a conhecer essas araras, já foram soltas, já estão abertas para visitação essas araras novas? Sim, 30 delas já, 10 ainda estão num processo de quarentena, mas 30 delas já foram levadas para o nosso viveirão novo e é uma coisa muito bacana, né? Porque você entra num viveiro gigante de 60 metros de comprimento e pode ver as araras voarem toda essa extensão, se deslocarem de um lugar para o outro. É um espetáculo bem mágico. Palavras de Yara Barros, diretora técnica do Parque das Aves em Foz do Iguaçu, sobre a chegada de novos exemplares de araras para o viveiro gigante, que é um dos principais atrativos ali do local. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 41 minutos e os taxistas de Foz do Iguaçu aguardam a aprovação na Câmara Municipal da regulamentação da nova lei do táxi no município. Em uma cidade turística como a nossa, a utilização dos táxis é considerada fundamental para o deslocamento dos visitantes. Em Curitiba, talvez até pelo efeito da Copa do Mundo, a questão dos taxímetros começou a ser fiscalizada com maior rigor. Até o fim de 2014, os táxis de Curitiba vão começar a emitir recibos com os dados dos taxímetros. As informações com a repórter Cristina Cessiuki. A exigência da instalação das impressoras está prevista no decreto que regulamenta o serviço na cidade. Nos próximos meses, todos os 3.002 carros da frota vão ter que ser adaptados à medida. Com o aparelho, o recibo vai ser emitido a partir das informações que constam do taxímetro, como o valor, dados do motorista e do carro, a distância percorrida e também os horários de início e término da corrida. Por causa disso, alguns taxistas acreditam que vão ter menos problemas com passageiros que pedem a adulteração dos recibos de preenchimento manual. Tem alguns passageiros aí que querem que adultere, né? A gente quer que o Brasil termine com a sua corrupção, mas já começa desde lá de baixo. Às vezes a corrida dá lá um torno de 40, ele pede 60, ou às vezes deixa de ir de táxi para o aeroporto e pede um recibo no valor do aeroporto e acaba pegando um ônibusinho, né? Então isso vai acabar, né? Ali já não tem como, ali vai sair daquele jeito que sair ali, é a corrida que foi feita ali. Os 750 novos táxis que começaram a circular depois da liberação de mais placas já estão adaptados. É o caso do carro de Ademilson Becker, taxista há 21 anos. Apesar de aprovar a intenção da emissão automática dos recibos, ele reclamou. Acredita que o equipamento saiu caro e diz que não tem como fugir do preço. A intenção é boa, né? Fica a dúvida, né? É quanto os valores cobrados. Tudo que há concorrência, há preços diferenciados. Enquanto que para nós não teve essa opção. Só tem uma empresa que é habilitada a vender esse produto para nós e a gente tem que comprar. Se não comprar, a própria prefeitura, através da Urbis, força a gente colocá-la. Saiu caro, saiu a mais de R$500. Além do custo, o taxista questiona também a utilidade do recibo. Segundo ele, muitos passageiros ainda pedem o recibo manual, mesmo com a emissão automática. A Secretaria de Estado, prefeituras do interior, quando eles vêm a serviço a Curitiba, eles até questionam que esse recibo para eles não corresponde ao que é exigido pela Secretaria. Daí eles até fazem com que a gente preencha um outro recibo. Eles querem um outro, eles não querem esse. José Carlos Gomes Pereira Filho, gestor da área de táxis de Curitiba, não soube informar se o recibo tem ou não valor fiscal. Ele confirmou que há apenas uma empresa que fornece os equipamentos de acordo com o determinado para a prestação do serviço em Curitiba. Mas, segundo ele, isso só acontece por falta de interesse no mercado curitibano. Porque só uma empresa homologou equipamentos de telemetro. Só uma empresa homologou, só uma empresa aprovou o taxímetro de forma automatizada, né? E o fornecimento da impressora é ela que se interessou pelo mercado de Curitiba. Então, se tem homologação, ela é aceita e se vierem mais marcas, também serão aceitas. Segundo ele, o custo do equipamento está embutido na tabela da Urbis e será pago conforme o quilômetro rodado. Por isso, os taxistas não teriam custos extras com a instalação. Todos os táxis da cidade devem ter a impressora acoplada ao taxímetro até o fim do ano. A instalação vai ser cobrada nas vistorias feitas pela Urbis no momento de renovar a licença para trafegar. Repórter Cristina Cessiuk. 11h45. CBN Turismo. E algumas das principais vias de Foz do Iguaçu estão passando por ações de paisagismo, isso principalmente na região do corredor turístico aqui de Foz do Iguaçu. E uma das intervenções está acontecendo exatamente ali na rotatória da Avenida das Cataratas com a BR-469, chamado Trevo da Argentina, onde no local estão sendo plantadas flores e está sendo feito também um letreiro de flores com a palavra Bienvenidos em alusão aos argentinos que ingressam ao país por ali. O repórter Eli Silva, nesta semana, conversou com o secretário de Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu, João Matkiewicz, a respeito dessas ações de plantio de flores, de cuidado com o canteiro central aqui nas avenidas de Foz do Iguaçu, João Matkiewicz, que revelou que estas ações fazem parte de um programa iniciado no ano passado aqui em Foz do Iguaçu, chamado Projeto Florir Foz. É um projeto novo, né, iniciado o ano passado. O prefeito Reni veio com a ideia e colocando aí para a população de Foz do Iguaçu. Estamos aí, iniciamos, né, nos canteiros principais, nos corredores turísticos de Foz do Iguaçu. Nós podemos falar aí a JK, né, a Costa e Silva, Avenida Paraná, e estamos aí ampliando e jogando ele na Avenida das Cataratas, fizemos a Jorge Xumelfeng. Então, os principais corredores aí, a gente está em fase de acabamento. Nós compramos mais uma remessa de flores, são mais 64 mil plantas, que dentro dessa semana, mais tardar semana que vem, está aqui em Foz do Iguaçu, para nós completar a Avenida das Cataratas e levar até a ponte da Argentina. Então, um projeto aí que vai abranger também os bairros, as principais vias dos bairros da cidade. Estamos completando o corredor turístico e assim que tiver condições, nós vamos começar a ampliar aí indo para os bairros de Foz do Iguaçu. No caso, qual é o primeiro bairro que já poderá ser blindado? Aí nós ainda não definimos, né, porque a questão, você coloca nenhum, o outro também quer, então a gente vai até achar um método aí, como a gente vai fazer para iniciar nos bairros, nas avenidas. Tem que achar um jeito de propor, porque todos os bairros querem, né? A população inteira apoiou o projeto, gosta do projeto. É um projeto que embeleza a cidade, dá para os turistas que visitam nós aqui, levam um nome na nossa cidade, que encontrou uma cidade cuidada, uma cidade bonita. E para a nossa população aí, por que não? Nós temos uma visão bonita da nossa cidade, dos canteiros, da nossa cidade, uma cidade bem cuidada. Isso que é importante para o nosso município, e que o turista também fala. Como a gente escuta as pessoas que vão para Gramado, né, visitar Gramado e falar, olha que cidade bonita que a gente encontrou lá, cidade florida, uma cidade muito bem cuidada. Então essa imagem, esse cuidado com nossa cidade também, nós estamos colocando aí um projeto novo e vamos continuar fazendo e atendendo os bairros aí de Foz do Iguaçu. Para nós encerrarmos, secretário, com relação à área central, esse projeto que está sendo feito agora, a rodovia das Cataratas e tudo mais, até quando ele termina, fica pronta essa parte? Eu acredito assim, que as plantas chegaram, elas vêm de São Paulo, que foi um pregão eletrônico, né? E elas chegando aí, uma semana a gente planta todas, no dia que chegar, uma semana deixa pronta. Porque os canteiros, que são os mais difíceis de fazer, já estão prontos. Então, a questão de plantio, dá uma chuva, em uma semana a gente planta toda essa área aí que está para plantar, né? Então, um projeto que vem deixar a cidade muito bonita e muito agradável para o contribuinte de Foz do Iguaçu e quem nos visita também. Essa, portanto, a participação do secretário municipal de meio ambiente aqui de Foz do Iguaçu, João Matkiewicz, conversando com o repórter Eli Silva a respeito das ações de paisagismo no perímetro urbano de Foz, especificamente em vias do corredor turístico. CBN Turismo. 11 horas e 49 minutos e popular ponto de recreação da população de Foz do Iguaçu e também local visitado por visitantes aqui da nossa fronteira, o Gramadão da Vila A, na região norte do município, está passando por melhorias executadas pela Binacional Itaipu, administradora do espaço. Em entrevista à CBN Foz, o gerente da Divisão de Infraestrutura e Manutenção de Itaipu, Valdecir Maria, deu detalhes sobre os trabalhos. Divisão de Infraestrutura de Manutenção da Diretoria de Coordenação, atendendo a solicitação da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, está coordenando ali as atividades de adequação da pista de caminhada, né, e das calçadas do entorno do Gramadão, além de outras áreas da propriedade da Itaipu. O Gramadão ali, ele não está restrito ao Gramadão, às calçadas, sabe, Guilherme? A Lei Municipal 3.144, 2005, conhecido como a Lei das Calçadas, ela padronizou a edificação de calçadas de Foz do Iguaçu, dando ênfase na mobilidade, segurança e acessibilidade, né? E nas características turísticas da região, né? Em cumprimento dessa lei, a Itaipu, por meio da licitação pública, contratou uma empresa para adequar as calçadas em todos os seus imóveis, com prioridade nas áreas de maior movimentação de pedestres, como no caso do centro executivo, a quadra ali do IAP da CEMIB, né? Acho que quem passa ali já percebeu a melhoria. E bem como nós estamos mexendo ali no entorno do quarteirão localizado a feirinha, que o pessoal que vai passa ali no hospital vai perceber essa mudança ali e o acesso bastante fácil, né, até aquela chegada. Então todo aquele quarteirão vai ser também contemplado com a calçada. E principalmente na área do Gramadão, né? Um detalhe que alguns pedestres devem ter observado é a tonalidade da cor do pave em alguns trechos da Avenida Paraná. Né? No planejamento municipal de Foz do Iguaçu, a Avenida Paraná é considerada como tipo 1, ou seja, é uma via turística. Né? É, razão pelo qual foi aplicado entre a Avenida Silvio Amélio Sazdelli e o Colégio Anglo-Americano e na esquina da Avenida Paraná com a Avenida 1, uma faixa livre de 1,20 m com o pave na cor terracota. Então quem passa por ali pode perceber essa diferença, né? Então por que essa diferença? Essa faixa livre é uma área destinada exclusivamente à circulação de pedestres. Ela tem que estar desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura. Né? No Gramadão, como você disse, quem passa por ali já deve ter reparado as novidades. Dentro das intervenções previstas na calçada para maior mobilidade, segurança e acessibilidade aos pedestres, nós estamos providenciando a canalização ali das águas pluvial, que deságua do Gramadão, né, porque é uma região um pouco inclinada, e ela, antes dessa intervenção, a água ela passava direto, né, e acabava interferindo ali na moradia dos moradores em frente ali à Rua Perdigão. Aquela ruazinha mais estreita que tem ali entre as casas e o Gramadão, inclusive ali haverá uma questão relacionada ao estacionamento neste ponto? Sim, aquela rua ali ela é muito estreita, né? Então o acesso ali, o fluxo, inclusive é uma necessidade ali até para a saída ali das viaturas do SIAT, do bombeiro, está tendo uma certa dificuldade, né? E até os acessos dos moradores, né? Que precisam estacionar, entrar no seu espaço ali, sua garagem. E quando tem muito movimento, né? Os veículos estacionam praticamente em cima da pista, né? Foi feita uma demarcação ali provisória, mas a gente viu que atrapalha, né? Então, quem está entrando num lado, se tiver interditado, vai ter que esperar o outro sair, né? Então, o que acontece? Nós primeiro transferimos o acesso dos pedestres do calçamento pave para onde estava a pista de Cooper, né? Naquele trecho ali reto, né? Paralelo à avenida, à pista. E após essa execução da calçada, na lateral da calçada, já estamos providenciando o pavimento da pista de Cooper, né? Refazendo aquele trecho que foi usado pela calçada. E após liberando esse acesso, aí sim nós vamos fazer essa intervenção na pista, alargando ela em torno de 2,5 m, para que os veículos possam estacionar sem obstruir a pista. O que é realmente uma das reivindicações até dos moradores ali próximos, né? Melhorar um pouco a questão da mobilidade ali na Rua Perdigão. Também com relação à estrutura ali do Gramadão, está sendo mexido na questão dos banheiros e na questão da concha acústica também, algumas intervenções? Sim, esses reparos, na verdade aqui nós atuamos com várias áreas da Itaipu, né? Tem uma intervenção ali que no caso da reforma da concha acústica, é outra divisão da diretoria administrativa. E ali vai estar sendo feita uma reforma geral nos banheiros e tanto na concha acústica, né? Vai ter uma ampliação na parte frontal com alargamento da pista ali, né? E outras reformas internas também das edificações. E a previsão, inclusive, aí de prazos com relação a estas obras, a partir de quando a população que frequenta ali vai poder contemplar todo este novo projeto do Gramadão já pronto? Olha, Guilherme, na parte do sistema viário externo ali, a previsão é máximo aí 2 meses a gente tenha concluído, né? Na parte da reforma ali já vai demandar um pouco mais de tempo em função dos serviços que são mais amplos, né? E externamente, além das calçadas do pavimento ali, nós temos outras intervenções em iluminação na passarela, na calçada. Ali naquele talude próximo ao gradil, não sei se passou ali, se observa, muitos frequentadores acabam sentando na calçada, né? Ele ficou ali uma espécie de arquibancada. Então, pensando nisso, nós temos também uma intervenção naquele trecho ali, né? Melhorar até para que fique mais confortável para quem senta ali para contemplar ali o entardecer. Essas, portanto, as palavras de Valdecir Maria, ele que é gerente da Divisão de Infraestrutura e Manutenção de Itaipu, a respeito dessas reformas, intervenções ali no Gramadão da Vila A, conteúdo disponível na íntegra em cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 58 minutos está marcada para a noite de hoje, a partir das 8, com saída ali no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, mais uma edição do Luau das Cataratas, tendo como tema especial a celebração do Dia dos Pais. Os ingressos para o passeio são comprados na hora e custam R$ 45,00. Hoje temos como atrativo adicional também o fato de que a Lua está mais próximo da Terra. Teremos uma super Lua neste fim de semana e também a vazão de água nas cataratas está dentro da normalidade. Outra opção para o fim de semana é visitar a exposição fotográfica Trabalhadores, do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Mostra que está em cartaz no Ecomuseu de Itaipu desde o início do mês de junho e fica no local só até o dia 7 de setembro, portanto não deixe passar esta oportunidade. Moradores de Foz e região não pagam ingresso. E a Casa do Teatro de Foz do Iguaçu realiza neste domingo, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do evento Café com Teatro, que acontece desta vez no Zeppelin Old Bar. Os ingressos custam R$ 5,00. Outras informações pelo telefone 45-3572-1473. Hoje também, às 9 horas da noite, no Teatro Barracão, tem a apresentação, nova apresentação da peça Gargalhadas, do humorista André Rangel. Telefones para contato, o telefone também é o 45-3572-1473. Vamos concluir agora a programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Hoje a apresentação da banda Bomb Track, tocando cover do Rage Against Machine no Zeppelin Old Bar. Também Tony e Thiago comandando o sertanejo no Woods Bar. E atrações como a noite 70, 80 e 90 no Balinas Pub. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 9 de agosto de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência tem o programa Revista CBN. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br. Vamos agora ao repórter CBN em rede nacional. Música.